olha com essa cara, que tá desconfiada que eu sou só pra você. Não quero nem saber. Você olha minhas coisas, revira as minhas roupas, não precisa ser assim. Já tô com dó de mim. E desde a primeira vez que te vi, te encontrei sem querer, e aí eu vi que era pra acontecer. Eu sei que era pra acontecer. Que você tá grudada em mim, meu coração tá batendo, e aí seu coração tá batendo aqui, não tem como fugir. Cê sabe que eu sou seu, que nosso amor é pra lá. Que te vi, te encontrei sem querer, e aí eu vi que era pra acontecer. Eu sei que era pra acontecer. E você tá grudada em mim, meu coração tá batendo aí, seu coração tá batendo aqui, não tem como fugir. Cê sabe que eu sou seu, que nosso amor é pra lá. Obrigado, gente.